3207 está pronto para o táxi. 172 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Parte até através do 62, já está 3217, ajuste no 018. Ajuste no 018, autorizado o táxi até através do 62, para 3217. 35627 em frente Índia, ponto espera semitorno 1895, ajuste no 018, bom voo. Prossegue parte principal Índia, ponto espera chamatório 5627, obrigado. Venência passará estabilizado 3514. 3627 após ETAP, desça para 2000 pés, o Canadá no 018. Após ETAP 2000 no 08. Ok. 3729, assim que o Airbus já está, passar a retaguarda, ok? Passa a guarda na chave. Através do meio da 3217. Azul 4206, acione identificação, prossiga na chegada Mário para o nível 050, QNH 1018. Azul 4144, informe que a três mais 5 minutos aguarda, será o número 2 no setor. Web 6729, coordene com a equipe de solo para acionar após o arbolização, livrar o setor resto da guarda, acionando para o táxi. Coordenação autorizada no 2 e após o transportando, então está autorizado para o táxi aqui. 45 chame centro Recife 125 decimal 1 alterno 133 decimal 25 25 133 25 da 3145 bonde, boa tarde. Boa tarde. Você tinha recebido o solo anteriormente? Rápido. Chamador 35627, boa tarde. 35627, boa tarde. Qual é o seu radar? Sabe, mantém 190 na PUCA. 190 sai da PUCA, 5627. Estou ciente da solicitação de autorização, aguarde, ainda não tem, ok? Sem problema, só a saída prevista seria? Rael Leda Bridge, gol no 75. Rael Leda Bridge, obrigado.

Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge, peso 1-6, transponder 5474, controle 1-2-0, decimal 8-0. Autorizando o nível 380 para Confins, a Euleda Bridge, peso 1-6, transponder 5474 e o controle 1-2-0-8, voo 1-7-5. Voo 755, nível autorizado 360. Nível autorizado 360, voo 1-7-5. Voo 755, correto, chame pronto. Solo voo 925, São Roberto, 360, Brasília, posição 1. Voo 925, 3, número 3, para a copa agora. 7925. Bravo Whisky, chama Recife, 251, alterna 3325. 251, confirme a alternativa? 1-3-3-2-5. 3325, obrigado, boa tarde. Salvador, você é 663 no 4 do gate 5 para curso de estacionamento. Você é 63 no 4, livre acionar a metade, de porta 105. Aciona o ataque, você é 63014. Ok, confere. Salvador, boa, 35, 4, lembrança. 35 no 4, táxi via Alfa, mantém posição da Juliette. Alfa, mantém posição. Do 4144, Índia, ponto de espera, chamamento 1895, ajuste no 018, bom voo. Índia, 295, atorne, 2295, 2295, então, obrigado. Azul 4206, agora sim, 2000 pés, livre LS, 1018. 2000 atualizado elétrico, 1018, azul 406. Responder 5463, controle 120, decimal 80. Elevado Montes Claros, nível 180, decola da 0, saída Arbor, uma adulta, após agora, Vitor Carioca, DCT Retol, 5201. D5201, correto, chame pronto. Vitor Canel 63, 14, com autonomia de 3 horas e 25, alternado é Recife, o POV, de 103, 103. Ponto de espera, chame a torre no 1895, ajuste no 08, bom voo. 2-8, 2-3, 5-14, ponto de espera, via Índia, 4-5, 6-3, 1-4, obrigado, já. Ok, Latam 3628, livro 1, se escuta. Latam 3628, Alfa, mantenha a Juliette. Alfa, mantenha a Latam 3514, observe o táxi do Airbus da Bianca após Juliette, porta 10. Boa tarde, 3190, passa 190 com a Romeu. 390 na via chegada para 2000 milhas aí. Mantendo o 1500, tem frequência livre para coordenação local. Há um tráfego prestes a lançar paraquedistas ali próximo ao aeródromo de Veracruz. Frequência livre, chama 20 milhas fora. O transponder do Juliette Tango Zulu será o 0147. 3628, mantenha-se da Juliette, portão ocupado, 08. Boa, 925, aguardando a autorização 3. Afirmo, gol 925, mais um minuto para a cópia prevista, Arbora Elefa. Arbora Elefa, obrigado. Gol no 755. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do Airbus da retaguarda. Já está passando o momento, chame para o táxi. Tá bom, essa é a posição de prejuízo. Ok, já está livre agora, ok? Já passou. Ok, será. Gol 925, copia. Copia. Gol 925, Brasília, aprovado nível 360, via Pesulu no 7. Decola pista 10, perfeito saída, Arbora Elefa, curva à direita. Transponder 5467, controle 120, decimal 80. Autorizado, Brasília 360, via Pesulu no 7, decola Arbora Elefa. Curva à direita, pausa de decolagem, 5467, transponder 208, gol 925. Gol 925, atendimento correto, chame pronto. Já pronto, 925. Boa tarde, você é 63, não posso mais ficar pronto. Gente, aguarde. Aguarde. Fala do 4206, ele está na foto. Azul 4206, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 4206. Salvador, informação da companhia aqui, mudou no portão do 3728. Ok, gente, ainda não recebi essa informação da infraero, ok? Então, aguarde, por gentileza. Tá, aguardando, já cheguei, bateria aqui, tá? 352119, aguarde, cópia. Paulo, você não é 6304, pode passar uma frente mais da torre? Chané 6314, 11895. Ótimo, obrigado. Boa tarde, 4144. teste decolado, cruza 1700. Boa tarde, 44, 360, Rodel. 360, Rodel, 4144. Registro portal 08, ok? Sim. Você tem a previsão, então, para o nosso táxi, para informar o seu número? Afirmo, assim que o Boeing da Gol iniciar o táxi, e para o setor, você será autorizado, ok? Ah, tá bem. Opa, 3, teste aqui no POV, autonomia 3 horas e 55, alternando cabina. Teste Golno 755, bate 1 no Índia, ponto espera chame torno 895, ajuste chama 0 no 8, bom voo. Golno 925, ordeno com a equipe de escola para iniciar o acionamento, após o passagem do tráfego da companhia retaguarda, chame para o táxi. Coordenando após o tráfego da companhia, 925. Da 3628, após a passagem do tráfego do banho da Gol, Juliette, portão 08. Gente, então, após a primeira aeronave da Gol, que agora iniciou o táxi, da 3628, consegue com o portão 7. Aliás, portão 8. Pessoal, alô, 35201 no pátio 3 para o puxa acionamento. 35201, libera acionar para o táxi, pátio 3. Trabalha táxi, 5201. 5219, vitória da conquista, aprovado nível 200, decola da pista 10, perfil de saída, arbora elefa, curva direita, transponder 5477, controle 120, decimal 80. Cruzado 200 para a conquista, arbora elefa, saída, arbora elefa, direita, transponder 5477, controle 208, perfil de saída. 5219, protegimento correto, chame pronto. Chama. Golo 395, livre a pista, boa tarde. Boa tarde, Golo 395, Alfa, mantenha as da Juliette. Alfa, mantenha as da Juliette. Eu Oscar Bravo, prossiga. Agora em direção ao CTR, mantendo 1.510, na flor de Paris, entendeu? Para 2.310, considerando 5.000 intactos? Autorizado, 1.018. 1.018, descida para 2.310. Controle, Salvador, muito boa tarde, acelera na 314, decolando, você escuta. 314, boa tarde, salve 340, vigilância. Salve 340, sobre vigilância, acelera na 304. Mundo Plaza no centro. Após a decolagem. Traço, cruzamento correto. 895, já tem o PLB? 01? Ok, já. Solo 352-01 para o táxi, PLB de 34, autonomia de 4 horas, a terra com PIS. 10, confia no PLB? 34. 10, tarde até a saída do pátio 3, a gente chamou 018, 35201. Tarde, tá, saída do pátio 3, 5201. Bono 013, libra sua nave a metade, portão 09. Chama na tarde, bono 013, autorizado. Salvador com 1755, acesso continuo. 755, 7360, saída da El Vigilância. Nova 360, nada El Vigilância. Azul 4144, Recife agora, 125, decimal 1. 251, 4144, boa. Está pronto para iniciar lançamento, Juliette, cadê aqui? É porta descida aqui, ó. Gol 925 com 1.43 a bordo, autonomia 3.51, na alterna com 1. Esse gol no 925, Índia, com espera, chame turno no 895, adiciono 018, bom voo. 18, na justa, vai chamar o ponto espera, 895, toque gol 925, Índia. 35201, inicialmente mantém a saída do pátio 3. Azul 4206, Juliette para o portão 01. Juliette para o portão 01, está no portão 01. Já tem condições de ingressar na Juliette, Azul? Afirmando, está tudo bem. Tem. 35201, observe o táxi do Embraer da Azul para o 01, após 15, a ponto de espera, chame a turno no 895, ajuste no 018, bom voo. Observe o tráfego da Azul, após a ponto de espera, chame a turno no 895, tráfego 5201. Bono 395, afirmo, Juliette para o 02. 02, obrigado. Juliette, está de volta ao campo, Juliette, está de volta. Gente, Zulu. Sabida Zona X-Ray 3190. 3190, chama a torre 102 mais 5. 013, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste 1 no ano 895. Ajuste no 08, vou no 093. Ok, pátio Índia, ponto de espera, chame 895, 1 no 093. Macaco Delta, tempo de decolagem de um Robson, da pista 17, aeronave subindo para 500 pés, com a proa do farol de Itapuã. Atento ao mesmo, o Macaco Delta mantém a minha escuta.